3517, decolou 48, chame o controle 1208. 1208, da 3517. A bordo, 3 horas e 50, alterna com 1 1 1 direita, India e Alfa, atmosfera torre 118, 95, altímetro no 0 no 8, bom voo e bom dia, vou no 7 no 5. India e Alfa, atmosfera direita, 1 no 0 no 8, altímetro, e na torre 129, bom voo. Para o táxi, 1 no 8, 9 e 7, 140 a bordo, 3 e 5, Campinas. Pátio principal, Índia e Alfa, número 2, no ponto espera, torre 118-95, altímetro no 0 no 8, bom voo e bom dia, boa noite, 97. Pátio, Índia e Alfa, ponto espera, 18-95, no 8-97, obrigado, tenha um bom dia. Alinha e mantenho no zero. Alinha e mantenho no zero, vamos teste. Sim. No 5, a linha livre decolagem no 0, vento no 2, 0 grau, 07 nós. A linha livre decolagem no 0, vou no 7 nós. Torre 1897, ponto de espera da 10, pronto. 1897, ali mantém 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, 1897. No 5, decolou 5-2, chame o controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, gol no 7, no 5, bateu. Agora gol no 7, no 5, bateu. No 7, no 5, contato radar, supo nível 360, perfil Arbor. 360, perfil Arbor, no 7, no 5. Alpha X-Ray Fox, prossiga. Solicitamos autorização de reboque do Pátio 3 até a posição 03 do Pátio 1. Chame 1219 para o reboque. Fox? Prossiga, Mike X-Ray Fox. Bom dia. Autorização de reboque da remota 14 para o Gate 5. Mike X-Ray Fox, da remota para posição 5, confirme se a infra-aero está ciente do reboque. Não informamos infra-aero não. Normalmente ela não pede essa solicitação não. E vocês mesmo? Faça a coordenação, informe a infra-aero, depois retorne o Mike Sky Fox. Ok. Bom dia, Sol Salvador. O Azul Alpha X-Ray Fox. Azul Alpha X-Ray Fox. Prossiga, bom dia. Bom dia, solicitamos autorização de reboque do pátio 3 até a posição 03 do pátio principal. Portão? Portão 03 do pátio principal. Gente, Alpha X-Ray Fox, confirme também se a infra-aero está ciente do deslocamento. Confirmo, está ciente. Gente, então Alpha X-Ray Fox, inicie no pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Reportará para ingresso, Alpha X-Ray Fox. Salvador, bom dia, André 153, uma informação sobre o cross, autorização Galeão 380. 3, bom dia, copia o 380. Sim, Matheus. Eu transco 3, Galeão, nível 380, está autorizado, via Pesulo 10, até SMAP, Eco Sierra Mike of Papa, SMAP, após conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5535, controle 120, decimal 8. Tempo Recife, frequência 1260, tempo 288, boa viagem. Com a saída da El, Leda, direto Bridge, 5535208, Delta Eco. Correto, então 3153, chame pronto, pushback, acionamento. Centro 3597, obrigado, bom dia. Controle Gol 897, subida da EL. 897, contato radar, subindo 360, perfil da EL. Da EL 360, 1897. Ok, reportar, ok. 1715, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1260 até 1288. Fox, de autorização para ingressar no quadro principal até a posição 03. Autorizado, prosseguir, reporte ao término, portão 03, Alpha X-Ray Fox. Ao término, azul, Alpha X-Ray Fox. Gente, Alpha X-Ray Fox, bom dia. 1897, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 1251, alternando 13325, boa viagem. Vai chamar o centro Recife, 1251, 13325, obrigado. Salvador, mais 22 blocos, já estacionado no gate 5. C Fox, centro do término, bom dia. Bom dia, bom trabalho. pede acionamento da 3153, portão 9. 153 está livre no 9, chame táxi. Tomará para o Bélgica 3153. Zero morning, formation is Fox to Recife, first level 410, red copy. Yeah, American 980 clear to Recife, first level 410 via Upper Whiskey 58, departure 10 after departure left turn, Puka departure. Papai Uniform Charlie Alpha Departure with Caju Transition Alpha Romeo Uniform Transition Scope Code 5536 and Control Departure Frequency 120.8. Zero, your back score, XCOM, you're ready for push and start, stand 11. Report when ready for push and start. para o táxi da 3153, 96 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 353, táxi livre, bate principal, Índia e Alfa, ponte espera, torre 118, decimal 95, altímetro no 019, agora 1019, tem um bom dia. Bom dia, 1019, via Índia, Alfa, ponte espera, 1895, 1393.